9h45. Manhã de eclipse. O momento óbito e sepulcral, no dia 21/9/93. Em pleno dia que sugere a noite, o frio se aproxima. E os corações sentem as sombras. Como um sinal do grande eclipse final. Às 10h45, o trovão dá um sinal. E a chuva responde lavando as almas em um possível recomeço. Amém. Amém.